Nerd Maratonista. Chegamos ao episódio 6 da temporada 4 de Agretsuko Luta pela Sobrevivência. Oh. Porcão tá lá num parque pensando na vida. Tá parecendo, inclusive, Forrest Gump, né, dona? Pois é. Ele entrou assim numa de... O que eu tô fazendo na minha vida? Então, esse episódio, assim, ele tá bem filosófico, né? O porcão entrou numa de o que eu tô fazendo nessa vida, quem sou eu, pra onde vou, por que eu levanto toda manhã. Ele basicamente desistiu do trabalho, né? Isso, ele passa o dia todo na praça, parece inclusive o casal Bé, né? Aí o tempo passa acelerado, inclusive a gente vê o dia passando e chega o fim da noite, ele volta pra casa e aí vem a abertura. Aí a gente vê Raida e Retsuko comendo uma tortinha, porque uma das funcionárias lá da contabilidade foi para uma região qualquer lá do Japão, que eu não lembro mais, acho que era Hokkaido. Aí ele trouxe uma porrada de tortinha lá de Hokkaido, deixou na mesa para a galera pegar, com uma inscrição, pegue uma, por favor, e deixe de ser filho da puta. Essa parte fui eu que acrescentei. Aí cada um pegou a sua, beleza, aí eles ofereceram para Kabai. Só que a Kabai não quis, ainda ficou tristinha. Tadinha da Kabai, da popota. Pois é. Assim, gente, para quem não tem noção das comidinhas gostosas que vem de lá, pensa que alguém foi para Minas Gerais e trouxe doce de leite. Trouxe queijinho, botou lá na mesa, ofereceu e acabou. Né? Não quis. Nem com cafezinho. Ah, tadinha. Ela tá bem deprimida, né? Porque aquela coisa toda da demissão voluntária mexeu com ela. E é justamente isso que o Anai conta pra todo mundo, que é a história da demissão voluntária da Kabai, né? Voluntária Numas, né? Mas tá bom, deixa pra lá. A Fênico diz que está rolando uma reestruturação da empresa por causa do Rimuru. E falando no Rimuru, né, o Rimuru explica a reestruturação para a diretoria, para o bando lá da porra dos puxa-saco, né? É, os Beijanel. Né, os Beijanel. Todo mundo lá comentando das demissões, tal e coisa. Aí o Rimuru recebe um relatório sobre a empresa, entregue, obviamente, pela Washimi, né? O porcão fala que vai se demitir, isso para a mulher, né? Aí a mulher do porcão pergunta das demissões que acontecem na empresa e para a mulher em casa, o porcão diz o quê, dona Ana? Que tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Aquele tá tudo bem que tu sabe que tá na merda, né? É o famoso, não, fica tranquila, tá tudo em ordem. É, né? Tem nada não, tudo bem, tá tranquilo, né? Aí ele tá não só mentindo pra mulher, mas tá mentindo pra si mesmo, né? Né? Pobre porco. Quem poderia imaginar que a gente ia ficar com dó daquele porco chauvinista safado? Ah, mas não é de hoje que a gente já gosta mais um pouquinho do porquinho, né? O porquinho! Porquinho é babaca! Porcão é babaca! É misógino! É cretino! Totalmente! A gente gosta. Ele evoluiu assim. Ele ainda não passou de porcão a bacon. Pra dizer que a gente ama ele de forma incondicional. Mas deu uma melhoradinha. Aí falando nele, o porcão passa de novo outro dia inteiro no parque, né? Beleza. E acabar e recebe uma ligação do médico do filho caçula. Lembra dos caçulinhas? Lembra do molequinho, do pentelinho? É, o que corre mais que foguete a jato? É esse aí mesmo. E ele tá com febre, dona. Eu acho que não foi do médico, foi da escola, dizendo que ele não tava bem, né? Mas era o médico da escola. É, eu pensei assim como enfermeira, porque escola normalmente tem, pelo menos, escolas não brasileiras, né? Tem pelo menos uma enfermaria. As daqui, coitada. Mas Japão é outro nível, minha filha. Ah, a escola brasileira não tem nem esparadrapo na sala da diretoria, coitado. Imagina. Mas não é... Então tá. Aí o chefe Yagil, lembra? O Bufalinho, né? O Bufaluzinho. ele não se importa e pede pra acabar e continuar o trabalho. Cara, nessa hora, eu senti vontade de dar uma porrada nesse filho da puta. É. Mas você não foi o único, não, né, Master? Porque, assim, eu não tenho filho, mas eu tenho sobrinho. E eles já foram crianças, cresceram aqui junto comigo. Pô, é impossível. Toda criança, uma hora, tem uma dor de barriga, tem uma febre, tem alguma coisa um pouco mais séria. Né? Você fica no desespero querendo. Você não ajuda, mas você sabe que você ali vai poder tomar decisões em relação à saúde da criança. Sim, sim. Aí o Anai, o Raida e a Retsuko pedem pro Yagyu liberar a Kabai, né? Nós se coloca à disposição. Não, pode liberar porque a gente faz o dela. Vai, vai, vai, vai. Isso, isso, isso. Acabou que a porra da febre não era merda nenhuma e quando a Kabai chegou, o moleque já tava bem. E a Kabai avisa a Retsuko. Aí a Retsuko, na conversa com o Anai e o Raida, ela comenta que o porcão era mais atencioso com esses assuntos de família, principalmente porque ele é pai. É, eu vou fazer uma outra observação aqui, né? Mulher normalmente já ganha menos que homem. Quer dizer, a gente já sai no prejuízo de começo, porque eles vêm justamente com esse papo de ah, uma hora ela vai ter que faltar por causa dos filhos, tal coisa, não sei o que das coisas. Então já começa a colocar, ou não dão um salário igual aos homens, ou não deixam ela ser promovida para ela poder ganhar mais em outras posições. E na hora que a realidade dos fatos, que eles também querem que a mulher seja mãe, senão o povo vai deixar de existir, se não tiver bebê a nação some. O que que fazem? Não dão mínima da consideração? Ah. Aí, tu se lembra que porcão tinha que comprar o tal do MyPad, né? Tu lembra que ele tinha que comprar a porra do MyPad? Lembro. Aí tá na rua fazendo porra nenhuma, no banco da praça, dormindo, e o guarda quase pegou ele e tal e coisa, né? Aí ele resolve ir na loja de eletrônicos pra comprar o tablet lá do tal do MyPad pras filhas dele. E o vendedor tentando convencer o porcão a comprar o modelo mais caro é de uma babaquice, cara. É de uma viadagem quase estratosférica, né, não, mano? Mas escuta, você nunca viu umas lojas ele chegando assim pra você, querendo vender essas coisas do mesmo jeito? Ó, vou até fazer um caos aqui. Eu tenho um celular que eu uso pra jogar o Genshin Impact. E ele, eu uso ele, eu comprei ele modelo usado, modelo velho, por causa da memória. E porque ele tem memória expansiva, eu posso botar um card. Os celulares novos não tem isso. Quando eu fui na loja, queriam, porque queriam, nossa, só faltou querer me vender um iPod, não sei. Eu não posso fazer com ele o que eu quero. Pra que eu quero isso, meu filho? Uhum. Aí, papo vem, o porcão acaba passando por uma combine, né? Uma loja de conveniência, né? É a Oxxo, pra quem não sabe. É a Oxxo, Que por acaso, só por um acaso de conveniência de roteiro, é a mesma conveniência que trabalha a Manaka. Inclusive, a Manaka agora é a senpai do porcão. Pro desespero dela. Né? Nossa! Ah, depois tem a cena da Manaka explicando o funcionário novo para a Retsuko. E ele fala, é um velho, gordo, resmungão, tal coisa. A Retsuko só imagina, é a porra do porcão. É a porra do porcão. Né? Fazer o quê? Vamos lá. Aí a Kabai avisa o Yagyu que a febre voltou e pergunta. E ele pergunta a que horas ela chega, porque ela tá no carro, indo pra empresa, só que, na verdade, em vez de ir pra empresa, ela tá pegando o filho pra levar pro médico de novo, né? Aí, tá legal, teu filho tá ruim de novo, tá, que bom. E que horas você chega? Aqui. Filho da puta! Não, e as desculpinhas? Por que você não manda o seu marido? Pô, diz que o marido da Kabai é médico, tem plantão. Por mais que eu também seja favorável que os pais também façam o rodízio nessas coisas em relação aos filhos, a gente sabe que para um médico tá num plantão, sei lá, se tá no meio de uma cirurgia, vai parar para levar o filho doente? Complicado, né? Aí não tem uma tia, não tem uma vizinha, uma avó, uma amiga, uma avó. Dá pro mendigo da rua terceiriza, levar pra essa, né, criança, não, filha da puta. Terceiriza teu filho aí. Vai tomar no cu, Yagyu. Puta que pariu. Pô, esse bicho chifrudo não deve ter filho, né? Não deve ter nem esposa. Não. No mínimo, não. Se tem esposa, tá explicado o chifre. Né? Mentira, ele é um bisão, né? Tá. Ele acaba e explica que não pode ir e o Yagyu dá uma bronca nela. Mas a Retsuko rápida que não é uma flecha. Ela tira o fone da cara do Yagyu. Não, pode ir, se incomoda não, a gente faz tudo pra tu, segura as pontas. Vai lá, vai cuidar teu filho, a gente segura as pontas aqui. É a Retsuko ao resgate. Só que nesse meio tempo, a Kabay pensa na vida e pergunta pro filho, pro caçulinha, olha a ideia, ela tá perguntando pro caçulinha dela, se ele gostaria que ela estivesse em casa o tempo todo. O que é que o moleque pergunta? Então, o que é que o moleque responde, dona? Quero sim, mamãe. Não é? Tu acha que moleque, ainda mais pequenininho, que aquele ali devia ter o quê? Uns 3, 4? Massa. Não, e doentinho, né? É, o molequinho. Tá dodóizinho. Né? É, o pequenininho, né? Então, ele quer mais sim. É que a mãe fica o tempo todo com ele. Foda-se. É a vida da mãe. A mãe, quer que a minha mãe comigo, caralho. Aí, beleza. Acaba que a Kabay, então, se demite e se despede dos amigos. O Anai fica puto nas calças e joga a culpa no Raida. Como se o Raida tivesse alguma coisa a ver com isso, né? Foda-se. É, até esse ponto o Raida tá inocente de tudo. Né? Como diria o outro podcast, né? Por enquanto. Por enquanto. Até agora, como diria o Homer Simpson... Até agora. Né? Aí o Rimuru vai até a contabilidade para fazer uma inspeção. E o Raida chama a atenção do Rimuru e diz não aprovar o jeito que o Raida trabalha. Porque acontece o seguinte: o Yagyu tá fazendo merda na situação, né? Mas o Raida mostra que através do sistema dele, do Raida, que ele criou um sisteminha lá, automatizante do trabalho dele, ele consegue fazer o trabalho mais rápido, ele entrega rápido os trabalhos pro Yagyu, só que o Yagyu não acredita que ele fez tão rápido. Aí ele prova por A mais B na frente do Rimuru que ele sim tá fazendo os trabalhos dele com uma velocidade melhor, mas o Rimuru não, você tá fazendo isso direito, não. E aí nesse gancho do não tá fazendo direito, não, é que termina o episódio 6. Fique conosco e nós vamos seguindo nesta maratona.